Comunitária apresenta Rádio Verde. Horas 3 minutos, temperatura por volta dos 23 graus aqui na zona sul de Porto Alegre. Estamos no ar ao vivo com a 12ª edição da Rádio Verde, que conta com o apoio cultural do Meu Copo Eco. Passar do descartável para o durável. Saiba mais em meucopoeco.com.br. Eu sou a Flávia Cunha e estou aqui no ar com os meus brothers Eric Hempel e Caco Rocha. Bom dia! Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com essa grande missão, né, de controlar, estar no controle aqui dessa nave. E aqui junto com meus amigos Caco Rocha e Flávia Cunha, bom dia a todos. Bom dia Ipanema, bom dia Flávia, bom dia Eric. Estamos aqui no Dia das Crianças, né, indo contra a corrente hoje, né, Flávia? Ah, pois é, hoje nós vamos falar de um tema muito sério, né, vamos falar de um assunto assim que realmente é um problema todos os dias, mas hoje mais do que nunca, né? Porque hoje tá toda a criançada esperando seus presentes. E nós vamos falar sobre essa questão do consumismo infantil, que é um problema que todo mundo que tem filho, que tem criança por perto aí, sabe que a gurizada tá cada vez mais querendo muita, muita coisa, né? Nunca tá satisfeita. Mas isso a gente vai conversar mais a fundo ao longo do programa. Né? E as pessoas que quiserem entrar em contato com a gente, Caco, como é que fazem? Elas podem ligar para cá, né, no 3407-6599, podem falar com a gente no Facebook, né, facebook.com/reciclagem, ou podem mandar um e-mail também para o programa radioverde@gmail.com. Aproveitar para mandar um abraço para o Alexandro, nosso colega aqui da rádio, que está na escuta aí, tá na nossa escuta. Ah, um dos apresentadores do Octaco Deus, um programa bacana aqui da Ipanema Comunitária, né? E antes da gente fazer o nosso bloquinho inicial aí de música, né, Eric, vamos de notícia, então? Plantão Ambiental! Greenpeace Internacional rebateu nessa semana acusações das autoridades russas, que afirmam ter encontrado entorpecentes na embarcação usada pelo grupo de ativistas presos na Rússia. O comitê de investigação também havia dito que havia no navio equipamentos tecnológicos suspeitos que poderiam ser usados não apenas para fins ecológicos. O Arctic Sunrise foi apreendido no dia 19 de setembro e toda a tripulação está presa após um protesto do Greenpeace em uma plataforma de petróleo. Desde então, os 30 tripulantes, entre eles a bióloga gaúcha Ana Paula Maciel, foram presos preventivamente até 24 de novembro e acusados de pirataria. O crime pode ter pena de até 15 anos de prisão. No caso da Ana Paula Maciel, o governador Tarso Genro prometeu ajudar na questão, intervindo diretamente junto ao governo brasileiro para que libertem a bióloga. Pois é, segue a novela dos ativistas. Parece aquelas coisas, né, quando os policiais enxertam maconha nas pessoas, manifestação. Eu ia dizer assim, tu não pode acreditar que aqui no Rio de Janeiro coisa tem prova, até aqui também, né, o pessoal burlando, né, imagina na Rússia, né, que não podem fazer. É que não basta serem piratas, né, são drogados também agora, traficantes, sei lá, né, agora tem morfina e uma outra droga lá de nome complicado, né. E também a história dos equipamentos tecnológicos suspeitos. Tentei descobrir o que era isso, não sei, assim, mas é alguma coisa que, bah, que ia fazer muito mal para a Rússia. Mas então, que continua ainda as petições, né? Vamos continuar assinando, né? Do Liberto na Paula. Na real, nessa semana também a família da Ana Paula recebeu as primeiras cartas dela, porque ela continua incomunicável lá, né? Assim, ela não pode ligar, não pode telefonar para a família, porque as autoridades russas exigem que compreendam o que for dito na ligação. Só que como ela não fala russo, daí fica complicado, né? Assim, mas receberam, mandou duas cartas, a família recebeu, e dizendo que tá confiante de que vai dar certo lá a situação, de que ela consiga ser libertada. É, vamos combinar, né, meu? Até porque, assim, né, só pelo crime de pirataria é 15 anos de prisão, né? Se ainda que resolverem achar que os caras estavam traficando lá, né, no navio, bah, daí... Mas eu não consigo entender qual é a pirataria que eles estavam fazendo, porque eles estavam em água internacional. Não, eles estavam subindo nas plataformas de petróleo. pra fazer aquela coisa que o clipe normalmente faz, né? De colocar as bandeiras, faixas, né? Isso aí, só que daí os caras estão sendo acusados de pirataria por causa disso. É, vamos continuar na torcida aqui e a gente vai continuar noticiando, né? Enquanto continuar essa novela aí. E então, Eric, que temos hoje, de música? Que temos? Sessão nostalgia, assim. Sessão nostalgia? Como assim, meu? Um bloquinho nostálgico, lembrando da infância. Olha, mas não faz tanto tempo assim, né, amigo? Mas tudo bem, deixa aqui entre nós, né? A minha infância, como das assassinas, eu era infanto de verdade. Ah, muito bem. E aí, o que temos? Então, assim, ó, a Legião Urbana, até pra lembrar, né, da aniversário de morte dele, né? Do Renato Russo? Renato Russo. 17 anos já que o cara se foi, né? Uma pena. Pois é, já faz tudo, né? Tudo isso, né? Mas continua tão presente, né? Continua tocando no rádio, continua... Eu vejo muita gurizadinha, assim, né? Às vezes tu vê, assim, os piazinhos, assim, de camiseta do Legião pela rua. É bacana isso, os caras continuam na mente. Eu acho que o Legião tem um negócio pra adolescente, assim, é uma música dos compreendidos, assim. É, e fala dos pais e filhos e tal, é. Daí o que que tu escolheu aí pra gente? É, Legião Urbana, quase sem querer... Aí depois eu vou lembrar, vamos comemorar, né, o Dia das Crianças com Mamonas Assassinas. E depois uma música que fala das crianças do Brasil, que esses dias tava tocando, me corri, não é rock and roll, né? O som de vocês, Pantera, lá é rock and roll, né? Hardcore, né? Hardcore, é. É um metal. O som de vocês, fez uma camiseta do Pantera. Se eu for falar rock and roll, ainda vão me xingar, né? De tanta definição, hardcore, rock and roll, punk, rock, né? Ah, eu não sou muito apegada a rótulos, sabe? Pra mim tem música que eu gosto e música que eu não gosto. Então, assim, pra mim Pantera tem essas que eu gosto. Mas enfim, o que tem massa, aí? Enfim. E um samba bem massa, que é... Porque nós tava falando que a gente é bem eclético, né? Não tem regras aqui, né? Ah, isso aí. É um samba bem massa, sensação, fala sobre as crianças do Brasil. Vamos de som. Vamos ouvir. Eu não sei porquê. Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê. Eu sei que você sabe quase sem querer. Eu quero o mesmo que você. Ar Puro, Rádio Verde. Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Mas o melhor que eu consegui foi um barraco em Itaquá. Você não sabe como parte o coração. Vê seu filhinho chorando, querendo ter um avião. Você não sabe como é frustrante. Vê sua filhinha chorando por um colar de diamante. Você não sabe como eu fico chateado. Vê meu cachorro babando por um carro importado. Money, que é good, nós não rap. Se nós é baixo, nós não tava aqui pleando. Mas nós precisa de workar. Que é good, nós não heavy. Se nós é baixo, nós não tava aqui workando. O nosso work é playar. Todas é minha mulher. Tudo pela olha desgraçada que é. Televisão, micro-ondas, microfície, microscópio. Limpa vindo, limpa chip, faca pinto. Eu sou cagado, veja só como é que é. Se der uma chuva de xuxa no meu colo, cai pelé. Como aquele ditado que já dizia: pau que nasce todo, mija fora da bacia. Money, que é good, nós não teve. Se nós é baixo, nós não tava aqui pleando. Mas nós precisa de workar. Que é good, nós não heavy. Se nós é baixo, nós não tava aqui workando. O nosso work é playar. Eita! Todas é minha mulher. Tudo que ela olha desgraçada quer. Homem vivo, frigidade, celular, masterline, camisinha, camisola e kamikaze. Eu tô cagado, veja só como é que é. Se der uma chuva de xuxa no meu colo, cai pelé. Como aquele ditado que já dizia: Pouco nasce todo bicho fora da bacia. Money, que é good, nós no heavy. Se nós levasse, nós não tava aqui pleando. Nós precisa de workar. Money, que é good, nós no heavy. Se nós levasse, nós não tava aqui workando. Nosso work é playar. Que é good, nós no heavy. Se nós rebasse, nós não tava aqui pleando. Nós precisa de workar. Que é good, nós no heavy. Se nós rebasse, nós não tava aqui workando. O nosso work é playar. Quando a criança bater na janela do teu carro, não dê dinheiro, dê esperança, dê carinho, amor. É tupiniquim, é guaraná, é de ganga zumba, é zumbi. Bilichão de Minas, Grão-Pará, velho Chico, bom de navegar, comendo poeira no sertão, chora o sertanejo violão. Dona Maria, seu José, água de beber e de benzer, passe de Garrincha pra Pelé, terra boa pra plantar café, pão de açúcar, Cristo Redentor, eu quero morar em Salvador. Horas e 22 minutos, temperatura por volta dos 23 graus aqui na zona sul de Porto Alegre. Essa é a Rádio Verde na sua 12ª edição, que conta com apoio cultural do Meu Copo Eco, passar do descartável para o durável. Saiba mais em meucopoeco.com.br. Então, assim, bloquinho eclético, Eric Hempel. Gordinho eclético, mas com mensagem, né? Sempre com mensagem para as crianças do nosso Brasil. Um ecletismo que só dá pra fazer aqui, né? Porque não é possível tocar um pagode, Mamonas Assassinas e Legião em qualquer outro lugar, assim. É, eu tenho as minhas restrições ao pagode, mas enfim, não, né? Somos democráticos aqui, né? Mas é só uma mensagem mesmo. E, sabadão, né? Dublado, chamar a nega velha pra dar uma dançada em casa, assim, enquanto tá ouvindo. Né? É, pra quem tá nos ouvindo aqui na Zona Sul de Porto Alegre pela 87.9 FM. Ou então de qualquer lugar do mundo, né? Pode ter gente dançando aí pela Europa, pela, sei lá, Estados Unidos. E ouvindo. O pessoal de Luanda que já rolou aqui. É. Se estiver ouvindo ipanemacomunitaria.com.br nesse momento, está ouvindo aqui esse nosso bate-papo descontraído, né? E quem quiser interagir com a gente, Caco, vamos passar de novo os contatos. Liga pra nós aqui no 3407-6599, fala com a gente aqui no facebook.com/reciclagem ou manda um e-mail para programaradioverde@gmail.com. A gente já vai começar a falar aqui desse tema que é... tem muito a ver com o feriado, né? Com o dia de hoje, dia das crianças. Mas antes disso, vamos de notícia? Plantão Ambiental. O BNDES aprovou financiamento de mais de 600 milhões de reais para a construção de 10 parques eólicos no Rio Grande do Sul. As usinas terão potências instaladas de 258 megawatts, o suficiente para abastecer uma cidade de aproximadamente 500 mil habitantes, de acordo com o banco. O complexo deve entrar em operação no fim de 2014. O projeto está em construção em Santa Vitória do Palmar, lá no sul do estado. E atualmente no Rio Grande do Sul, está em segundo lugar na produção nacional de energia eólica, que é liderada pelo estado do Ceará. Boa notícia, né? Energia limpa, né? Cada vez mais, por favor, é um nordestão, né? Funcionando pra... É pra alguma coisa boa, né? Ter esse vento. Eu sempre odiava o vento na praia, mas pelo menos pra alguma coisa e bacana pro meio ambiente tá rolando, né? Às vezes a gente passa por Osório ali, tem aquela... As hélices, né? Eu não conheço o litoral sul do estado, mas diz que lá também tem uma ventania bacana, então vai bastante energia. Vai ser útil, então, esse vento. Então tá, pra gente começar, então, o programa, Caco Rocha... Vamos começar com o nosso quadro temático, então, usando como inspiração para começar esse nosso mestre, né? Poeta, é, exatamente. Né? O cara do ambientalista, o Lutzenberger. É impressionante cada programa. Eu acho que tem algum programa que a gente nunca não vai conseguir que ele fale um tema e sempre ele trata de alguma coisa. Então, ele estava vendo há 30 anos atrás, né, as coisas que já estavam acontecendo. Então, como o Lutz já dizia hoje, né, no Manifesto Ecológico Brasileiro: o homem moderno, predominantemente urbano, nasce e se cria em ambiente artificial. Como pode uma criança cuja mente se forma em ambiente assim, desnaturado, onde tudo que se estrutura só cresce às custas da destruição do mundo natural, desenvolver percepção significativa da natureza? O homem moderno, e entre nós mais do que em outras partes, tornou-se incapaz de sentir profundamente o belo. Não se incomoda com a feiura, com o lixo e a agressão na paisagem. Falta-lhe a ânsia de alcançar a harmonia em torno de si. Pois é. O cara já falou isso aí lá nos anos 70, no Manifesto Ecológico Brasileiro, que virou quase a nossa bíblia aqui do programa, né? Praticamente da desconexão, né? Vamos se conectar, na verdade, né, com a Terra. Então, e falando então sobre essa questão do consumismo infantil, pesquisas comprovam o impacto da propaganda endereçada a crianças. Contribui para a obesidade infantil e outros distúrbios alimentares, erotização precoce, estresse familiar e a violência. Dados do painel de televisores do Ibope revelam que as crianças brasileiras entre 4 e 11 anos passam em média 5 horas por dia em frente à TV, mais tempo do que elas passam na escola, que é em média 4 horas. O desafio é evitar que a publicidade tenha mais influência no desenvolvimento infantil do que a própria educação. E para falar desse tema com a gente aqui, está ao vivo no estúdio a psicóloga Juliane Toschi, que também é terapeuta de família. Bom dia, Juliane. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Primeiramente, quero agradecer o convite para falar sobre esse tema, né? Pois é, Juliane, o que a gente pode falar a respeito, assim, para começar? essa questão do consumismo na infância. Qual é o papel, qual é a responsabilidade da família, que tu acha? A família não pode ser responsável por todo o excesso de consumismo. Em alguns aspectos, deixar a criança na frente da TV se torna um prerrogativo para tu fazer outras coisas, né? Tu não tem o controle do acesso, as 5 horas podem passar voando. O problema é que hoje, cada vez mais, as crianças estão institucionalizadas, né? As crianças ficam em casa, vão para a escola, voltam para casa, não frequentam mais tantos lugares abertos como antigamente, né? O tema central é a segurança. Então, diante disso, a criança em canais tanto abertos quanto fechados, ela tem acesso a muita publicidade, né? Se tu for olhar os períodos de intervalo dos canais fechados, eles têm desenho 15 minutos, intervalo, mais 15 minutos, meia hora daquele desenho. Os próprios canais não fazem a sua propaganda dos outros desenhos durante a semana. São mais ou menos 10 propagandas em cima da mídia de venda de produtos, de brinquedos, de roupas, passeios familiares. Pois é, tem um projeto de lei que está tramitando desde 2001, que tenta regulamentar essa questão da publicidade direcionada ao público infantil, e que agora está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, né, e que o objetivo é proibir toda e qualquer publicidade, TV, rádio, jornal, que seja direcionada para crianças. E a proposta, claro, está, né, enfrentando resistência do mercado publicitário e também das empresas. Eu acho que eu fico meio impressionada quando eu começo a pesquisar sobre o assunto, assim, porque, tipo, tá desde 2001, né? Os caras estão tentando ali, aí tem recursos, e aí muda isso, muda aquilo, né? Tem os lobistas de plantão lá tentando evitar que o projeto seja aprovado, né? E a questão é que a gente sabe, né, depois ao longo do programa a gente vai comentando esses dados assim, de outros países, de que, na verdade, essa história de proibir a publicidade para criança não é um bicho de sete cabeças. Tem muito país que faz isso. Que, tá, né? Funcionando a coisa. Até porque onde as coisas funcionam. Até porque é um negócio meio mortal, né? Um dos dados aqui fala que bastam 30 segundos para uma marca de alimentos influenciar uma criança. Então ele é uma propaganda do bolinho do, sei lá, do Pato Donald para a criança. Ah, eu quero o bolinho do Pato Donald. E daí se perdeu já, né? E sem contar que tem a questão também da qualidade, né? A gente, ontem de noite, eu estava vendo na internet uma pesquisa que fizeram com essas marcas de Danoninho, Xambinho, enfim, e que grande parte delas, tirando essas duas que são as mais conhecidas, outras 5 marcas têm excesso de açúcar. Então, os pais acham que aquilo ali é bacana, é saudável pro seu filho, né? E aí, às vezes, até deixam comer, a criança come um, é tão pequenininho aquele potinho. Ah, vou dar mais um. E, na verdade, tem mais açúcar, é 15 gramas para cada 100 gramas do produto. Se for olhar o nuggets, o que que é? Cartilagem, gordura, conservante. Ah, eu quero nuggets do Scooby-Doo. Só que não sabe o que que é triturado ali dentro, né? É o produto pré-frito. Pega o tudo aquele, né? O geralzão, assim, tritura. Sim, tu tá comendo bico de frango, achando a coisa mais maravilhosa do mundo. E essa dificuldade, né? Porque daí, né? É, exatamente, a criança quer porque é do Scooby-Doo, então é bacana, né? Ou da Mônica. É, justamente. Ah, mas eu comia maçã da turma da Mônica. Ceninha, tudo. É. E parece tão bonitinho, né? E parece tão bom para as crianças, né? Os produtos. E, na verdade, tem essa coisa assim, meio... as empresas não se importando com a qualidade de vida dos seus consumidores, né? Uhum. Isso que é uma coisa que a gente tem que lutar contra e tentar se informar cada vez mais, porque, na verdade, a gente fica meio refém. Em grande escala, é aquele senhorzinho que falou pro Lutzenberg, dizendo, não, mas eu não como a minha maçã, né? Sabe? Do agrotóxico? Quando o produtor, né, de maçã, que ele vendia insumos agrícolas, falava, mas eu não como minhas maçãs, né? Então é mesmo. São os outros que comem. Empresas, né? É quando. Será que o dono da empresa que sabe que vê dá nuggets pro filho dele? É quando deu aquela treta da fraude do leite, vocês lembram? Saiu que uma das coisas que saiu na mídia na época é de que a família das pessoas que estavam envolvidas na fraude não estavam tomando aquele leite. Então, tava todo mundo bem avisado que não era pra tomar o leite que tava contaminado. Então, assim, pra sua família é uma coisa, né? Na verdade, não era. Então. Ah, pois é. Então, assim, acho que para complementar a nossa entrevista, né, e para explicar para os ouvintes, a gente gravou com a Ana Cláudia Bessa, cofundadora do movimento Criança Livre de Consumismo, que é um movimento que surgiu exatamente para tentar ajudar, auxiliar os pais nessa batalha aí contra o consumismo, né? Já que tá ali a TV massivamente ali bombardeando as crianças com publicidade, os pais tentaram se movimentar e se unir. E a gente vai selecionar alguns trechos da entrevista, a gente vai rolar ao longo do programa, pois volta para o estúdio, a gente conversa aqui ao vivo com a Juliane Toschi, psicóloga, que vai também dar o parecer dela a respeito do assunto. Acho que agora a gente pode ouvir o que vocês acham, a gente ouviu o primeiro trecho. Vamos lá. Falar agora então com a Ana Cláudia Bessa, que é cofundadora do movimento Infância Livre do Consumismo, uma iniciativa muito bacana, que tem tudo a ver com o programa, o tema do nosso programa de hoje. E ela está falando lá de Niterói, cidade bonita no Rio de Janeiro. Tudo bem, Ana Cláudia, como é que está? Tudo bem, Flávia, e vocês? Muito obrigada pelo convite e pelo espaço para a gente falar desse tema que é tão importante. Pois é, a gente aproveitou então o Dia da Criança, né, para falar sobre essa questão do consumismo, né, infantil, né? E então gostaria que tu começasse explicando para os nossos ouvintes como é que surgiu esse coletivo e qual é o principal objetivo do movimento Infância Livre do Consumismo. Então, o nosso movimento ele surgiu em março do ano passado, em março de 2012, e na verdade nós somos um grupo de mães que já vimos questionando, né, o papel e a influência da publicidade voltada para as crianças. E aí, nessa época, no ano passado, um grupo de publicitários lançou uma campanha intitulada Somos Todos Responsáveis, para combater um projeto de lei que existe há 12 anos, está tramitando lá no Congresso Nacional, que faz restrições à publicidade voltada para a criança, com o intuito de proteger a infância, de proteger a imaturidade da criança, né? E esse PL ele não vinga. E aí, com o intuito de combater esse PL, porque os publicitários querem manter a publicidade sem regra, como ela é hoje no Brasil, ela é apenas controlada pelo CONAR, e o CONAR é um órgão dos próprios publicitários, ou seja, em linguagem bem infantil, seria a raposa tomando conta dos ovos, né? Então, é ela que regula o mercado dela, né? Isso não existe. É claro que ela vai regular de acordo com os interesses dela. E aí ela criou essa campanha, se intitulando Somos Todos Responsáveis, só que, na verdade, ela bota toda a responsabilidade em cima dos pais, que nós é que temos que controlar, que nós é que somos responsáveis, que nós é que temos que a obesidade infantil é causada pelos hábitos familiares, enfim. Nós não viramos as costas para as nossas responsabilidades. Nós, pais, somos responsáveis. Mas nós sabemos que o Estado também é responsável pela infância, isso está na Constituição. A sociedade também é responsável pela infância. Então, não adianta botar a culpa toda na conta dos pais, porque a gente não vai dar conta sozinho de todas as influências da publicidade. Nós precisamos que as empresas sejam responsabilizadas pelos que elas falam também, pelas mentiras que elas pregam. Então, nós precisamos regular esse mercado. E foi daí que surgiu o nosso movimento. Pois é, exatamente. Eu comecei a te perguntar dessa questão da publicidade, né? É muito complicado, né, Ana Cláudia, assim, conseguir lidar com as crianças e evitar que elas sejam expostas à publicidade do jeito que é atualmente, né? Os canais de desenhos animados, de TV fechada, assim, é uma exposição massiva, né? Só brinquedos, roupas. E é difícil para os pais lidar com isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Em todos os aspectos, né? Na televisão, eu já peguei intervalos comerciais com mais de 10 propagandas no mesmo intervalo, né, de um desenho animado. Outro dia, meu filho estava lendo uma revista em quadrinho e dentro da revista em quadrinho tinha propaganda de hotel, de requeijão e de macarrão. Né? É importante frisar que o macarrão, por exemplo, ele é rico em sódio, em gordura, né? Então tudo que faz mal para as crianças, mas ele tem a cara dos personagens infantis que as crianças gostam. Então os pais acreditam que, por exemplo, o macarrão que é com o aval da Mônica, que é com com a cara da Mônica, do Maurício de Souza, que é um produto confiável, porque o Maurício de Souza é tido como uma pessoa confiável. A Mônica é um personagem muito popular. Então, a maioria dos pais acredita que aquilo é o aval de um produto saudável, sendo que aquele é um dos produtos piores para a saúde das crianças, porque é muita gordura, muito sódio, e isso não está escrito na embalagem, isso não está de forma clara para as pessoas. Então, culpar, por exemplo, os pais de alimentar mal os seus filhos é muito relativo, porque eles são enganados, tanto quanto as crianças. Faltando 22 minutos para as 11 da manhã, cita o primeiro trecho da entrevista com a Ana Cláudia Bessa, cofundadora do movimento Criança Livre de Consumismo. Movimento esse que, como ela falou na entrevista, surgiu no ano passado e já tem mais de 66 mil curtir no Facebook. Então, para a gente ver como esse tema está mobilizando os pais e mães pelo Brasil afora, né? E por isso mesmo a gente ouviu ela, né, que é uma pessoa que realmente está bem por dentro do assunto. Ela estava comentando ali, Juliane, sobre a questão do macarrão, né? E aqui fora do ar a gente estava falando sobre outros produtos também que os pais às vezes acabam dando para os filhos e não, às vezes não pensam muito, né? McLanche Feliz. O McLanche Feliz, tu pode comprar o brinquedo, mas quando tu compra o produto, tu também paga pelo brinquedo. Se tu for olhar na nota fiscal, já está descrito ali que tu pagou pelo brinquedo. Então, o que aconteceu? Para ele ficar um pouquinho mais saudável, ao invés do refrigerante, tem a opção do suco, e diminuir a batata frita para colocar a maçã. Só que a maçã tem conservante. Se tu deixar ela uma semana fora da geladeira, dentro do saquinho, ela continua intacta. E as crianças, elas querem o quê? Elas querem o brinquedo. Se a gente for falar de outras redes, agora o Habib's também está entrando com o kitzinho deles, né? De brinquedos. E associar muito essa questão da alimentação com o brinde, né? A criança comer, então aí ela ganha alguma coisa depois, né? É uma venda mesmo, cara. É impressionante, que é o chamarisco, né? É uma forma de recompensar, né? É uma forma de recompensar. Aquela história assim, se tu comer todo o prato, depois a mãe te dá a sobremesa. Se tu comer todo o McDonald's, tu já ganha o brinquedo, né? E aí, assim, a Associação Brasileira das Agências de Publicidade defende que a proteção da criança deve ser objeto de um debate global permanente, sendo principalmente responsabilidade familiar e das instituições de ensino, ou seja, não é culpa deles, né? O órgão julga que a decisão de compra de um produto cabe aos pais e não se pode contextualizar a publicidade como uma vilã. E o Instituto Alana, que é um dos defensores dessa questão aí de ser contra o consumismo, né, infantil, para eles a propaganda, quando voltada para o público infantil, transforma as crianças em promotoras de venda. Segundo a organização, crianças de até 12 anos não teriam capacidade de identificar o poder de convencimento apresentado em uma propaganda. A gente também estava falando sobre isso, de quanto as propagandas para criança... Para chegar naquele consenso, né, de que jeito, que forma eles venderiam para a criança... Não, e tem outra questão, né, de que a publicidade para criança, ela é muito fantasiosa, e nem sempre a criança pequena olha, sei lá, a Barbie se mexendo na TV, ela acha na cabeça dela que ela vai comprar o produto e a boneca vai sair se mexendo por aí, na verdade não é assim, né? Qual é outro produto que tu tava comentando, Juliana? Eu tava comentando da sorveteria, que tem uma propaganda que o sorvete sai como se fosse diretamente do freezer, né? A criança faz o sorvete e outro tem uma máquina de fazer macarrão, né? A massa. E depois aparece o prato com o molho. Então, quer dizer que essa criança fez a massa, mas como é que ela foi ao fogão depois? Não aparece a ajuda de um adulto, né? Então, quer dizer que se a mãe não estiver em casa e a criança estiver brincando, quem disse que ela não vai incendiar a casa? Todos os brinquedos, se a gente fosse fazer uma análise da propaganda enganosa, quase todos são. A criança, ela está num período de fantasia, os menores, que eles acreditam que eu sou o super-homem e eu posso voar pela janela. Bem mais tarde, quando começa a pré-adolescência, é que eles vão ter essa diferença e vão saber, se eu vestir uma roupinha de fantasia, eu não vou ser realmente aquele super-herói, né? E as meninas também, né? Já entram numa competição do produto da sandália de salto, da maquiagem, é tudo em busca de uma erotização. Eu quero, a publicidade diz assim, eu quero que essas crianças amadureçam rápido para que elas consigam e possam continuar a consumir. Na realidade é uma relação assimétrica, né? Uhum. A gente tem, por exemplo, que tá falando ali da quantidade de tempo que fica na frente da TV mais do que fica na escola. E daí ainda, ainda são os pequenos consumidores, né? Porque na realidade nós vivemos um sistema capitalista. Então, na realidade, trabalhar com as crianças para que elas já se tornem consumidoras já é garantir no futuro. Deixa eu te perguntar, como é que se trabalha com isso, assim, no, por exemplo, quando tu vai se orientar aos pais? Porque daí ao mesmo tempo tu vai talvez dizer assim, não é pra deixar teu filho assistir tanto TV, não é pra, sabe, como é que se trabalha, assim, está imerso dentro disso? Sim, né? As famílias, a gente pensa assim, ó, hoje pai e mãe trabalham, né, ficam muitas horas longe de casa, então às vezes os programas familiares aos finais de semana, vamos ao shopping, não vamos em pracinha, né, vamos ao shopping porque lá a temperatura é ideal, é seguro, eu posso colocar o meu carro, e a gente vai passear no shopping. O que, que a gente vai ver? A gente vai ver vitrine, pais consumindo e crianças consumindo. E a criança quer ir nas lojas infantis de presentes. Eu penso que isso é uma tortura para a criança. É a mesma coisa eu fazer regime na confeitaria. Uhum. Né? Ah, mas o meu filho não pede nada. Ele não pede nada agora, mas ele vai pedir depois. Porque ele já está com aquele pensamento acumulado. E o que, que é? Por que, que eu não posso ir na pracinha? Ah, é sujo e tal. Vamos ver outros programas. Né? Vamos ver outras coisas. Esses dias eu tava brincando, né? Agora tem a arminha do Nuff, né? Que atira. Pô, no nosso tempo era funda, né? Vamos fazer a funda com um galho bifurcado. Tá tudo bem, uma funda pode matar, né? Mas o Nuff, se acertar no olho, também pode te machucar. Uhum. A relação dos pais com o consumo vem, às vezes, através de uma culpa. Eu não tô muito tempo em casa, eu vou te gratificar, meu filho, porque tu precisa brincar. Eu vou viajar, a minha ausência, eu vou te gratificar. Ou mesmo eu vou te entreter, eu vou te encher de brinquedos, porque como tu é criança, tu precisa brincar, né? Para de ficar grudado no pai, né? Uhum. Aquelas brincadeiras que a gente fazia de roda, aquelas coisas, tipo, pique-esconde, não tem mais espaço dentro rua, de casa, né? Na rua não pode, né? Hoje a gente vai andar de bicicleta, não vai poder andar na calçada, né? Pegar tem que ser tudo em um ambiente fechado. Jogar bola na praça, não. Melhor deixar tudo no videogame. Né? Uma coisa que existe é assim, ó, que eu sempre pergunto pros pais, né? Por que, que tu deixa esse brinquedo hoje, né? E não numa data comemorativa? Eu pergunto, é o aniversário dele hoje? É o Natal? É o Dia das Crianças? Ai, não, eu dei porque ele pediu. Eu dei porque, ai, sabe como é que é, né? Eu tenho que dar. Então, é uma gratificação, né? Eu tô te dando o afeto pra eu receber o afeto. Porque depois alguém pode dizer, né? Ai, viu quem deu essa boneca? Foi o Eric, viu como ele é legal? Daí eu vou ver o Eric e eu vou pedir. Oi, Eric. É verdade. Uma das coisas que é interessante aqui nessa pesquisa aqui que eu fiz pro programa é que... nos anos 20, ninguém comemorava, ninguém tava bom. E aí resolveram, viram que dava grana pro mercado. A Lana, né, esse instituto, eles têm uma publicação aqui com vários dados de várias pesquisas, né, e daí mostra também isso, assim, acho que isso que é a base da coisa, de que a criança tem um poder de formação de opinião, né? Então, tipo, 7 em cada 10 pais entrevistados afirmaram ser influenciados pelos filhos na hora da compra. Outro dado também é das mães, que também são influenciadas pelas crianças. Então, tem essa coisa muito forte das crianças, então, e é uma relação muito assimétrica, né? De novo, né? Essa coisa da publicidade de convencer as crianças e as crianças, então, por todo o afeto e vínculo que tem com os pais, convencerem quem tem dinheiro. Então é quase um estupro mental, assim. As crianças opinam até o carro, né? Porque tu vai comprar o carro conforme a tua família, né? Se for poucos. Se for grande, vão comprar uma caminhonete. Eu queria falar um pouco da data do 12 de outubro, né? Porque a data do Dia das Crianças é comemorada em todo o mundo, né? Só que vários países têm a sua data diferente. O que acontecia na Idade Média? Não tinha essa intitulação da criança. Se tu fosse da classe mais popular, tu ia trabalhar. Se tu fosse da nobreza, tu ia ser um pequeno adulto, com o objetivo de tu continuar com aquela titulação, né? Então, ter o Dia das Crianças é importante pro marco do Dia da Criança, como o Dia da Mulher. Vamos festejar algo que não existia antes. Porque o que é a criança? A criança é vida, é prazer, é brincadeira, né? Então, é legal ter uma data, mas não uma data vinculada a uma publicidade, a uma venda. É que acaba sendo só uma questão de comércio. Na verdade, não, né? Deveria ser outro objetivo, né? Celebrar a data de uma outra forma que é possível. Já tá rolando aí umas feiras de trocas, tem o pessoal que tá fazendo, juntando com seus filhos os brinquedos que as crianças não estão usando e estão doando para instituições de caridade. Eu acho que tem formas de se comemorar essa data de outra maneira. Só mais um dado estatístico aqui que é interessante da gente ver, que segundo o IBGE, a população brasileira com menos de 14 anos representa 28% do total de consumidores. Desse percentual aí, 22% do público é composto por crianças de até 10 anos, que movimenta cerca de 50 bilhões de reais por ano. Então, assim, por isso que a publicidade está tão em cima e está tão contra esse projeto de lei. Não é pela questão, porque dizem que é a questão da liberdade de expressão, né? Vamos, estamos tolhindo a liberdade de expressão e, afinal de contas, vivemos numa democracia. Só que, na verdade, é tudo grana, né, meu? É aquelas que a gente fala sobre não ter a grande corporação do bem, né? Só a grande corporação do mal. É. Vai ver na agricultura, tem... Transgênico. Agora, na hora da publicidade, coisa obviamente vai ter essa pressão. E é uma peleia, né? Vamos ver se... Aqui nos dados, aqui, né? Agora eu olhei um, assim, 75% das crianças norte-americanas desejam ser ricas. Desejam ter dinheiro. 3 quartos querem ser ricas das crianças já, e 61% famosas. E daí o mais insano é 70% das crianças de 3 anos reconhecem o símbolo do McDonald's, mas apenas metade sabe seu sobrenome. Então é uma coisa de a perca da individualidade, ah, né? Ah, pois é. E tem um filme que a gente assistiu essa semana, que é Criança, Alma do Negócio, é esse o nome do documentário, né? E aparece isso, as crianças não identificam várias coisas, elas não sabem identificar frutas, elas não sabem identificar animais em imagens que são mostradas pelo pessoal do documentário, mas as marcas todas as crianças sabiam, né? Motorola, Claro, todas elas sabiam, mesmo as que ainda não haviam sido alfabetizadas, elas olhavam ali o Claro escrito, elas sabiam que era aquela marca de celular e tal. E aí depois no documentário aparecia o quanto a publicidade de celular também é pra criança agora, porque criança também tem que ter celular, né, afinal de contas. É mais um nicho de mercado, né, então, assim, a grana é uma coisa assim que... É insano, porque é injusto, imagina quantos anos tem de estudo em cima de como fazer marketing, publicidade, como vender. A gente vai aplicar isso em cima de quem? Das crianças? É injusto, né? Que vão aplicar isso em cima de quem? Dos pais, né? Que nós não somos vistos pelas empresas como seres humanos, nós somos vistos como consumidores. Então não importa a idade, eles querem que a gente... Consuma. E não importa. E também aí a questão de todo o lixo que é gerado, né? Os resíduos que são gerados, né? Com as embalagens dos produtos e tudo mais. Isso aí também não é levado em consideração, que é que compre cada vez mais, né? Também essa outro lado da história, né? Eu acho que na realidade o que a gente tá falando, assim, é basicamente do sistema, né? De como funcionam as coisas. Então, é consumismo infantil, é o consumismo. É o sistema em que a gente vive que não considera questões ecológicas e outras. E é formar pequenos consumistas para que eles se tornem adultos consumistas, porque daí continua alimentando essa máquina, né? Bom, a gente agora já são, faltam 9 minutos para as 11 da manhã, o tempo vai passando rápido, né? Então acho que agora a gente pode ouvir o segundo trecho da entrevista da Ana Cláudia Bessa, cofundadora do movimento Criança Livre de Consumismo, em que ela fala sobre essa questão aí, qual é a responsabilidade dos pais, das empresas, do governo. Então esse movimento também tem esse papel, assim, além de se engajar nessa luta pelo projeto de lei que é a favor do fim da publicidade infantil, também tem esse papel de conscientização dos pais, é isso, Ana Cláudia? Sem dúvida, de todos, né? Nós temos que nos conscientizar do nosso papel como pais, nós temos um papel definitivo, importante nessa questão, e a sociedade também tem, né? E o Estado também tem. A sociedade, a gente vai chamar a sociedade as empresas, né? Elas têm que ter responsabilidade sobre seus produtos e sobre o que elas anunciam, né? Porque elas têm que ter compromisso com a verdade. E no caso do Estado, de regulamentar essa essa linguagem mercadológica, né? Então, os publicitários, eles falam muito que a regulamentação é uma censura, né? E não é. Regulamentação, elas são regras, né? A regulamentação é uma regra. Então, é regra que eles vão ter que seguir, de horário, de conteúdo, de respeitar a imaturidade da criança, a idade. Outro dia, por exemplo, eu liguei a televisão às 6 horas da tarde, estava passando uma propaganda sobre uma reportagem de prostituição, às 6 horas da tarde. Então, quer dizer, não dá pra gente... Como é que eu vou controlar? Eu vou correr e desligar a televisão? A gente vai ficar sentado o tempo todo na frente da televisão junto com os filhos? O publicitário sabe que a gente não tem condições de fazer isso, porque, inclusive, nós temos que trabalhar para comprar os produtos que eles anunciam. Então, eles dizerem que nós temos o controle remoto na mão, eles sabem que nós não temos. Então, nós precisamos que sejam respeitados horários, o tipo de conteúdo, a qualidade do produto, né? E deixar bem claro que consumismo é bem diferente de consumo. O que a gente combate é o excesso. O que a gente combate é aquilo que vem preencher um vazio das pessoas e das crianças e prometer uma felicidade que não existe só pelo fato de consumir. O consumo, ele é importante, o consumo gira a economia, o consumo, ele dá os nossos empregos, inclusive todos nós somos empregados porque as pessoas compram, as pessoas consomem. O que a gente combate é o excesso e o que a gente combate é essa... agressão, essa forma agressiva com que a publicidade atinge as crianças, querendo fidelizar os consumidores desde a infância. Essa então é a Ana Cláudia Bessa, cofundadora do movimento Criança Livre de Consumismo, dando a opinião dela aí a respeito do tema do programa, né, do consumismo infantil. A gente vai dar um tempo aí na conversa, né, Eric? Vamos dar uma relaxada agora, então? Vamos som, né? Fazer mais um som político também, mais um bloquinho político, não deixa de ser político. Começa com o Rapa, Não Perca as Crianças de Vista. Depois um som bem bacana do Skank, é antigo, né? Eu ia falar antiguinho, mas é bem antigo. Ah. É o Pacato Cidadão, né? E um som que eu gosto muito, que é Táxi Lunar, com o melhor dos encontros, né? Zé Ramalho, Elba Ramalho Geraldo Azevedo. Um som. Família, o sonho é uma família. então me peço de dormir. Deixa o gato segura as páginas dos sonhos que não li. E outra vez, não me impeço de dormir. E os jornais não me informam mais, e as imagens nunca são tão claras como a vida. Vou aliviar a dor e não perder as crianças de vista. É preciso ter sempre um pouco mais de sintonia.

Meu pai curtia esse som, ele me inspira. É, foi na praia na infância, assim? Se inspirou pela data ou é recente, assim? Não sei, cara. Desde sempre. Ah, muito bem. Antes da gente retomar aqui o bate-papo sobre esse papo sério, assim, que a gente tá tendo hoje nesse esse dia, né? Porque o Zé Cochato aqui, né? Ao invés de a gente estar comemorando o Dia da Criança, a gente tá falando do lado negro do Dia da Criança, da questão do consumismo. Antes, vamos de notícia, Eric. Ambiental. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente alertou que 3 bilhões e meio de pessoas não têm acesso ao manejo do lixo em todo o mundo. Esse total equivale à metade da população mundial. De acordo com esse programa, a situação representa riscos à saúde e ao meio ambiente, além de prejudicar a economia. De acordo com o guia divulgado pelas Nações Unidas, o manejo inadequado do lixo pode causar a contaminação do solo e da água. A queima do material pode poluir o ar e o fato de não se utilizar materiais reciclados pode acelerar o esgotamento dos bens naturais. O cálculo é de que todos os anos são coletados cerca de 1 bilhão de toneladas de lixo sólido no mundo. Essa quantidade deve aumentar para mais de 2 bilhões até 2025, principalmente por causa dos países em desenvolvimento. E aí tem tudo a ver com essa questão do consumo, né? Por que que vai aumentar a quantidade de lixo? Que é, o lixo é o lado negro, né, do consumo, né? É o lado escuro do consumo. E daí até a gente tava falando essa semana com um amigo nosso que falava que nos anos 70 o professor dizia que a gente não ia morrer com o planeta não ia acabar com uma hecatombe nuclear ou sem com água, sem isso, água e coisa que nós ia acabar assim numa montanha de lixo. Soterrados, né? Pelo lixo, né? É assim que ia acabar a humanidade, né? Bom, então a gente vai, antes de retomar a conversa aqui com a psicóloga Juliane Toschi, a gente vai ouvir mais um trecho da Ana Cláudia Bessa, cofundadora do movimento Criança Livre de Consumismo, que ela falou sobre essa questão aí de como deixar as crianças menos consumistas. E como deixar as nossas crianças menos consumistas nesse cenário atual, né? Ainda vai ter que ter uma luta para se conseguir regulamentar a publicidade. E agora, assim, qual é o conselho que tu dá para os pais, assim, o que fazer? Nós temos que mudar os nossos hábitos, de fato, nós temos que mudar. Nós somos consumistas também, porque nós também somos gerações que vêm sendo também assediadas pela publicidade. Então, hoje, a publicidade no nosso universo ela é muito normal, porque ela já vem sendo inserida no nosso universo desde a nossa infância. Então, nós temos que começar a fazer o caminho inverso que foi feito com a gente. A gente tem que mostrar para os nossos filhos o verdadeiro papel da publicidade, a gente tem que conversar e a gente tem que cobrar do Estado que faça a parte dele também, que é proteger a infância, que é regulamentar essa linguagem para que ela seja respeitosa com a saúde, com o desenvolvimento da criança, com a ecologia, porque consumir excessivamente não é ecológico, e nós precisamos nos conscientizar de que nós precisamos mudar para a gente ter um mundo melhor, né? Então, os pais precisam conversar com os filhos e também nós precisamos cobrar que o Estado faça a parte dele e que as empresas também façam a parte dela. Por isso que a gente faz essa campanha no Dia das Crianças, para que as pessoas repensem a forma como elas lidam com o consumo com relação às crianças nessa época. Porque o Dia das Crianças é uma data meramente comercial, é uma data para vender, não é uma data para homenagear a criança, para homenagear a infância. É uma data para vender. Então, nós podemos fazer mil coisas com as crianças que vão mostrar a elas que o presente não é a coisa mais importante do mundo, que consumir não é a coisa mais importante, que nós temos valores muito mais importantes para passar para as crianças no Dia das Crianças, além dos presentes, principalmente os presentes caros, que as crianças vão brincar por apenas 5 minutos e vão se desinteressar, porque os brinquedos também estão bastante desinteressantes. Então, a Ana Cláudia Bessa, cofundadora do movimento Criança Livre de Consumismo. Queria só pegar um gancho ali que ela falou que os brinquedos se tornaram desinteressantes, né? Acho que essa é a base da coisa, né? O consumo está relacionado com a felicidade, então a gente compra a felicidade, só que a gente vê que a felicidade não tá na boneca, né? Então os brinquedos se tornam interessantes. É, eu acho que tem um lance também, é igual o carro, né? O 2011 ele tem um traço, o 2012 ele é um pouquinho diferente, e assim vai ser com os brinquedos também. Pois é, Juliane, como é que a psicologia encara isso aí, né? O desejo daquele brinquedo, ele acaba assim muito rápido, né? Sim, se a gente for pensar, vou pegar um apanhado antes disso, que é a formação da personalidade, né? A criança forma a sua personalidade, né? Nós, a partir da genética, da sociedade e da família. Então, é diferente uma criança que nasce em Cuba, uma criança que nasce na China e outra que nasce no Brasil, né? Então, como é que a gente vê esse lado, né? Do consumismo. Lá nós consome, então o que se faz? Por que aqui tem que consumir, né? A gente está fazendo consumo em indivíduos insaciáveis, né? É aquela coisa de se tornar um adulto obcecado por compra do prazer fugaz. Hoje a gente já diz que essa geração é fast food, né? Até pela comida, junk food. Tudo é muito rápido, o prazer é fugaz, então os relacionamentos também são trocar de marca, né? Bah, eu não gosto de ti porque tu não usa o perfume tal. Bah, me nojei daquela pessoa. Então, cada vez o indivíduo vai construindo um vazio dentro dele que ele precisa suprir através das coisas. Se a gente for pegar e pensar o ter e o ser, né? O que tu quer ter e o que tu quer ser? Ah, eu quero ser alguém na vida. Isso é uma incógnita, né? O que é ser alguém na vida? Ninguém diz assim, ah, o ser alguém na vida é ter estudo. Ninguém diz, todo mundo diz é ter estudo. Por que eu tenho que estudar? Porque se eu estudar, eu vou ter dinheiro. Para quê? Para poder consumir. Agora, a educação é algo que não se tira. Podem me roubar tudo que eu tenho, mas eu sempre vou ter educação. Educação, o conhecimento, faz com que tu possa circular em todas as classes sociais, falar com todas as pessoas. Né? É um acúmulo. É, e nem sempre a questão de ter um alto nível de escolaridade corresponde à questão econômica financeira, né? Até eu estava brincando um dia desses aqui com o Eric, com o Caco, que tinha um texto rolando na internet que falava assim, gente de humanas que faz um monte de coisa que não dá dinheiro. Naquela, assim, na qual eu me incluo, assim, nessa coisa assim, de sempre pensar projetos e acabar não pensando na questão financeira. Claro que às vezes incomoda na questão, né? Tem as contas para pagar lá no início do mês, mas eu acho que eu prefiro ser assim do que ser uma pessoa que é guiada pelo dinheiro, só pela essa questão, porque acaba tendo justamente essa questão do vazio, né? Você fica só pensando assim, ah, eu tenho dinheiro para comprar coisas, mas aí cada vez mais eu preciso de mais dinheiro para comprar mais coisas, porque aquelas coisas ali não satisfazem, né? Tu tá inserida naquele grupo, entendeu? Eu preciso estar inserida naquele grupo, eu preciso agora ter um iPhone, eu preciso ter um tablet, eu preciso estar junto com pessoas que têm, porque daí o que que é? É o alpinismo social, e o alpinismo social tem tudo a ver com o consumismo, né? E aí, o mais grave é que estão fazendo isso com as nossas crianças, né? O governo federal relançou recentemente essa cartilha que é Consumismo Infantil na Contramão da Sustentabilidade. O Caco deu uma olhada para nós aí, Caco. Tem para disposição aí para pessoas que quiserem acessar. É só botar no Google aí, né? Cartilha Consumismo Infantil na Contramão da Sustentabilidade e dá uns toques. Dá bastante toques, assim, com relação à alimentação, com relação aos hábitos, né? Estímulos que podem ser dados. E acho que vale a pena dar uma conferida, né? Então, e uma questão que é importante, que a gente estava comentando antes, né? Que é essa questão aí da autorregulamentação, né? O mercado publicitário regulamenta toda a publicidade mercadológica por meio do CONAR, que é ele que estabelece as normas e julga os casos encaminhados por entidades representativas ou cidadãos comuns. E os abusos também podem ser encaminhados ao PROCON e ao Ministério Público, dependendo da natureza do problema. Mas é aquela questão, assim, né, de que as campanhas publicitárias, elas têm um tempo para ficar no ar. Então, às vezes, até recorrer a toda essa engrenagem burocrática, a campanha já acabou, né? Até tu ir ao CONAR dizer, bah, olha só, eu achei que essa campanha publicitária para criança não é bacana, né? E tal. Já passou pelo monte. A campanha era para ter 2-3 semanas, e aí, ou 4 semanas, normalmente é assim que funciona no mercado publicitário, né? Até onde eu sei, ao menos, né? Não é a minha praia, exatamente. Mas, exatamente, aí até tu recorrer a todas essas instâncias, já, o objetivo já foi alcançado, as crianças já receberam aquela informação massiva lá de que é para comprar o produto tal, que ele é mais bacana do que o outro produto que tinha na semana passada, né? Já comprou, mas já tá atrasado. Pois é, e em outros países desenvolvidos, né, dois casos que tem que eu acho que são importantes a gente falar, né, antes que venha o pessoal falar dessa questão aí da liberdade de expressão, né. A Suécia e a Alemanha, que tem forte tradição democrática, a restrição da publicidade que é para crianças não contou com a resistência das empresas, sob a alegação de suposta afronta ao direito à liberdade de expressão. Não teve essa resistência. Na Suécia, não é permitida propaganda direcionada ao público infantil. Na Alemanha, os programas infantis não podem ser interrompidos por publicidade. Então, assim, a gente percebe... Agora que de 15 em 15 minutos é 10 minutos de propaganda. 15 minutos de desenho, 10 de propaganda, mais 15... Falta mesmo, tá na cara, assim, que falta uma legislação, né, que... regule isso aí, porque não dá, né? E mesmo lá nos Estados Unidos, né, os caras são, pra mim, pelo menos, eu fico pensando assim, referência do consumismo, né, a imagem pra mim de americano que vem é o cara obeso comendo e comprando, né, mas mesmo lá no final de setembro, a primeira dama lá, Michelle Obama, ela fez uma iniciativa que eu achei legal, assim, né, ela reuniu 100 representantes da indústria de produtos alimentícios e deu a letra pros caras, né. Ela falou que todos nós sabemos que as crianças são como esponjas, absorvem tudo à sua volta, mas ainda não têm capacidade de questionar e analisar aquilo que vem e ouvem. Acreditam em quase tudo, principalmente naquilo que vem na TV. E numa época em que as crianças passam quase 8 horas por dia em frente a algum tipo de tela, isso é de acordo com a Michelle Obama, né? Muitas das suas opiniões e preferências são moldadas pelas campanhas publicitárias criadas por vocês. E é aí que mora o problema. Ela reuniu especificamente essa questão da indústria de produtos alimentícios porque realmente a obesidade é um problema cada vez maior nos Estados Unidos. É, fast food. A gente tem uns filmes aí que mostram uma coisa apavorante, né? Aquele super size me, né? Que o cara só comeu McDonald's um tempão e aí foi engordando, né? Eu ia mandar uma coisa com a Juliane aqui. Eu não sei se confere, mas que a formação da personalidade, assim, ela se dá, tipo, até os 8, 9, 10 anos que se forma a base da personalidade. É por aí mesmo? Não, até mais ou menos os 7 anos. Mas aos 3 anos a criança já só consegue distinguir o que é certo e o que é errado. Então, aí ela é imagina sendo bombardeada, né, com essa informação de consumismo, que adulto vai ser esse. Eu fico pensando assim, o que seria se a gente conseguisse blindar, digamos, se a gente conseguisse blindar uma criança até os 7 anos, assim, e daí depois largasse ela na sociedade também, ela também ia se sentir não adaptada, assim, né, porque daqui a pouco todo o resto ia não estar... Imagina ela querer andar de pé descalço, né, e não comprar e ir pro meio do mato. Tá? Passar umas árvores. E também isso passa pelo limite, social, né? Se a pessoa não tem um limite bem administrado, estabelecido dentro dela, ela não vai conseguir dizer não. Então a gente vai ter pessoas que cada vez menos toleram a frustração, né? Se é uma criança que vive num ambiente super permissivo, né? Ah, pode isso, pode aquilo. Nem precisa ser pelo consumo, mas por outras formas. Depois, quando ela chega no mercado de trabalho, quando ela chega para ter um relacionamento que é ouvir um fora ou um não de um emprego, o indivíduo se frustra e às vezes ele toma medidas drásticas, né? Pela frustração. Então, tem que ter um limite, mas um limite que seja responsável a ponto de ter uma comunicação que eu possa te dizer o que é certo e o que é errado. Tu já tem a base, por isso que a pessoa não coloca, depois de uma certa idade, o dedo na tomada, né? E passa isso pelos pais que começam assim, né? Ai, filho, não. Ou as banalizações, né? Uma coisa que é nada a ver, mas tá dentro, é assim, ó. Tchau, filho, te amo. Né? E o que tu vai dizer pro teu filho depois, quando eu te amo? A mesma coisa assim, ó. Vou falar com o telefone, com o meu amor. Ai, amor, ai, amor. Até brigando a gente fala amor, né? É verdade. Começa a banalizar as coisas. Então o limite não pode ser banalizado. Ele tem que estar bem administrado dentro da gente pra gente poder tolerar legal a frustração. E não ter aquele rombo de vazio que eu tava comentando, né? Indivíduos insaciáveis. Que o consumismo chega bem junto e corrobora, assim... De maneira bem legal, né? Só faz fomentar e vai crescer bem mais. Eu não sei se a propaganda vai mudar de estratégia. Eu me lembro quando eu era criança, eu tô pedindo até hoje a primeira calói pro meu pai. Já existia nos gibis da Mônica as propagandas, né? E existe a propaganda, mas o negócio era meio implícito, não era tão explícito como é agora, né? Não, eu não esqueço a minha calói, não era isso? Era uma coisa não, assim. Não, tu cortava os bilhetinhos isso, e pendurava pela casa, assim. Meu pai passava pela casa e nem notava, porque eu tava todo Natal pedindo a minha calói, né? E eu tinha que herdar as bicicletas passadas dos irmãos, né? Mas era um lance legal, da expectativa. No momento que eu tenho a compra toda hora, que expectativa eu vou ter? Que expectativa eu vou ter de futuro? Que expectativa eu vou ter em relação ao outro? Se tudo vem pra mim, tudo é permissivo, eu posso comprar, comprar, comprar, comprar, eu posso ganhar, ganhar, ganhar, eu só tenho prazer. Agora a gente vai ouvir então mais um trecho da Ana Cláudia Bessa, cofundadora do movimento Criança Livre de Consumismo, em que ela dá um comentário a respeito dessa questão do consumismo versus sustentabilidade. Recentemente o governo federal lançou uma cartilha Consumismo Infantil na Contramão da Sustentabilidade, né? Ele vai bem em encontro do que tu estava falando ali antes, né? De que além das questões que estão ligadas aos problemas que podem ser causados à personalidade das crianças mesmo, né? Fica essa coisa meio vazia do consumismo, a gente também tem essa questão da sustentabilidade e essa responsabilidade, né? De criar crianças com uma nova consciência, né, Ana Cláudia? O que será que dá para fazer? Assim, será que tem como no dia a dia assim, fazer as crianças assistirem menos TV, terem mais contato com a natureza? Tu acha que isso é possível assim, nos grandes centros urbanos? Eu acho que é difícil, mas é possível. É uma série de questões que a gente tem que começar a analisar, né? Nós ficamos muito tempo fora de casa por conta do trabalho, por conta do trânsito, né? O tempo que a gente leva para ir e voltar todos os dias. Então, as pessoas têm que também começar a rever suas rotinas, né, para a gente poder dar mais atenção aos nossos filhos, estar mais com eles, para que nós possamos criar nossos filhos com os nossos valores. Por outro lado, as empresas também precisam mudar, elas também precisam se conscientizar de que os funcionários delas têm uma família, que os funcionários delas precisam ter horário mais cedo para sair, precisam ter horários alternativos, que as mães precisam ter uma maleabilidade de horário, principalmente depois de parir, né? Então, nós precisamos mudar todos esses conceitos e as empresas também precisam mudar isso. E conversar muito com os nossos filhos, fazer programas ao ar livre, ao invés de ir para shopping, usar brinquedos que a gente possa fazer junto com eles, ao invés de comprar, a gente pintar, a gente criar, fazer algum curso com os nossos filhos, enfim, chamar a comunidade que mora perto da gente, os amigos da escola, os pais que são nossos amigos, para fazermos programas em conjunto, piquenique, andar de bicicleta. A gente sabe que também as cidades estão mais despreparadas para nos receber. Então, as praças não estão boas, a conservação pública é muito ruim, a segurança. Então, nós também temos que cobrar isso, ligar para a prefeitura, para reformar a praça que está perto da casa da gente, que a gente possa usar. Enfim, é trabalhoso, mas a gente precisa fazer esse movimento se a gente quiser ter uma sociedade mais humana, se a gente quiser ter uma relação mais fraterna com os nossos filhos, com os nossos amigos. A gente precisa semear isso, a gente vai plantar, eu acredito nisso, mas a gente precisa começar logo. Ana Cláudia Bessa, cofundadora do movimento Criança Livre de Consumismo. A gente vai dar um tempo nesse bate-papo aí, Eric Hempel, mas a gente vai continuar falando de consumismo pelo meio das músicas, é isso, Eric? Sim, com certeza. Vamos ver um som bem bacana, foi até uma garimpada aí do nosso amigo da Flávia, que é o Kevin Johansen, que é o Mac Guevara e Che Donovan. Fala uma mensagem bem bacana, né, da relação Na real, eu achei no Facebook, justamente porque essa semana aí foi lembrado o aniversário de morte do Che Guevara, que foi em 67, né? E aí a música fala justamente dessa banalização do rosto, né, do Che Guevara pelo capitalismo, né? É uma grande ironia, na verdade, né, essa situação. Mas a música é bem legal, assim, pra gente refletir a respeito. E outro que eu levo um baile pra falar o nome, mas eu vou tentar, que é o Jorge Drexler, muito bom, argentino. É um barco de sonhos. Então tá, então vamos homenagear os hermanos, então. Thank you. todos se dejan la barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él, como si fueran él. Yo me pregunto qué estará pensando él, si pudiera ver cómo se llenan de plata hablando de él, si saben nada de él. Todos se compran la remerita del Che, sin saber quién fue. Su nombre y su cara no paran de vender. Parece más que varas, o Che Donas. Parece más que varas, oh, o Che Donas. Hermano de Fidel ni pariente de Pinochet, salió de la Argentina y se fue a recorrer. No es de la época de Vita y a pesar del musical, nunca fue asistente de Perón en general. Yo me pregunto por qué le tocó a él, porque todos declaran y hablan en nombre de él. Si yo me pregunto por qué le tocó a él ser Jesucristo al final de un milenio, Che. Todos se dejan la barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él, como si fuera Chávez. Yo me pregunto qué estará pensando él, si pudiera ver. Su nombre y su cara no paran de vender. El rey le ha pedido mientras le saluda El rey le ha pedido, mientras le saluda, dame una naranja y el ritmo de Cuba. Dame una naranja y el ritmo de Cuba. Navega, barco, velero, deja que los niños te llenen de sueños. Navega, barco de oro, deja que los niños guarden tu tesoro. Deja que los niños guarden tu tesoro. Deja que los niños guarden tu tesoro. Deja que los niños guarden tu tesoro. Lleno de naranjas un barco navega. Lleno de naranjas un barco navega. Lleno de naranjas un barco navega. Lleno de naranjas un barco navega. Lleno de naranjas un barco navega. Lleno de naranjas un barco navega. Lleno de naranjas un barco navega. Lleno de naranjas un barco navega. Lleno de naranjas un barco navega. Lleno de naranjas un barco navega. Barco navega, barco navega. Lleno de naranjas un barco pa... Rádio Verde. Faltando 25 minutos para o meio-dia, temperatura por volta dos 23 graus aqui na zona sul de Porto Alegre. Programa Rádio Verde, que conta com apoio cultural do Meu Copo Eco. Passar do descartável para o durável, saiba mais em meucopoeco.com.br. Estamos, então, nessa 12ª edição do programa, falando sobre essa questão do consumismo infantil. Mas essa história aí do Mac Guevara, né? O cara da letra pra todo mundo, né? Na real, né? Porque, na verdade, assim, eu gosto muito do Che Guevara e né? Leio algumas coisas a respeito do pensamento dele, assim, mas a gente sabe que muita gente que usa ali a camiseta, às vezes não sabe nem quem foi direito, quem o cara foi, né, cara? Tipo, quem foi aquele barbudo? Ah, não sei, legal, assim. Mal revolucionário, como é que é? E a letra fala justamente isso, né? O que será que ele pensaria de ser usado como esse ícone capitalista, né? Mas é o que sempre acontece no sistema, né? Ele pega o que vem contra a corrente e formata e adapta novamente pro produto. É um sistema que se retroalimenta, né? Então, tu é contra, daqui a pouco eles te reciclam ali pro mal, né? Te reciclam pra... Te transformam. Te reciclam pro mal, né? Bah, que reciclagem ruim essa aí, né? A gente vai ouvir agora mais um trecho da entrevista com a Ana Cláudia Bessa, que é cofundadora do movimento Criança Livre de Consumismo, em que ela falou sobre essa questão da escola, nesse processo todo aí do consumismo na infância. E qual é o papel da escola nesse cenário, Ana Cláudia, na tua opinião? Fundamental. A escola é fundamental. Apesar de a gente escutar muito, né, que a escola, que as famílias estão terceirizando as crianças, que as famílias estão colocando na escola a responsabilidade de criar seus filhos, eu vejo também que as escolas estão negligenciando muito o seu papel de educadoras, né? Eu sou mãe. Eu sou uma educadora no sentido de que eu tenho meus filhos para criar, para dar os meus valores, mas eu não estudei para ser mãe, eu não fiz um curso de mãe. A escola não, a escola tem pedagogo, a escola tem professores de várias cadeiras, tem psicólogos, né? Então a escola, ela tem uma obrigação profissional de estar à frente das nossas preocupações. Então ela não pode incentivar o consumismo, ela não pode incentivar o desperdício. Então o que nós vemos nas escolas é que as escolas estão virando meros prestadores de serviço e estão fazendo festas caríssimas que incentivam o consumo. Nós vemos as cantinas das escolas só vendendo alimentos de qualidade nutricional ruim. Muita bala, muito salgadinho, muito refrigerante nas cantinas. E como é que a escola quer ensinar sobre ciência, sobre saúde, sobre ecologia, quando ela vende na cantina dela um produto cheio de gordura que vai fazer mal para a saúde da criança, quando ela vende um produto cheio de embalagem que vai poluir, né? Quando ela vende um suco que é rico em açúcar, porque esses sucos prontos são ricos em açúcar. Então a escola, ela tem que ter um nutricionista para olhar isso, ela tem que ter profissionais para usar isso, para olhar isso. Então, se nós pais temos a nossa responsabilidade de educar as crianças, a escola, pelo lado pedagógico dela, está deixando muito a desejar. Rádio Verde. Então, Ana Cláudia Bessa, cofundadora do Movimento Criança Livre de Consumismo. A gente pergunta aqui para a Juliane Toschi, psicóloga e terapeuta de família, que está com a gente aqui ao vivo no estúdio. Qual, na tua opinião, qual é o papel da escola nessa questão do consumismo infantil, Juliane? O que acontece hoje, a gente chama na psicologia uma geração hiato. Ou seja, a escola fica muito responsável pelos cuidados da criança, ainda mais se a criança... vai em turno integral, aquilo que eu falei da criança institucionalizada, né? Ela fica amanhã, tarde, ela entra às 7h30, ela pode ficar até às 19 horas, né? Então, às vezes a escola toma a frente de cuidados parentais, né? O cuidado dos pais. Só que tem algumas características dentro da escola que a escola peca. Na educação infantil, tem o dia do brinquedo, né? Um dia livre que a criança pode levar brinquedos e a escola pede que não levem os melhores brinquedos, tipo aqueles notebook de criança, carros com controle remoto, essas coisas. Então, ainda o brinquedo ele tem que ser identificável, tem que ter o nome da criança. Então, ali a gente já entra com o consumismo: como é que eu vou dar um super brinquedo para a criança e depois eu vou dizer, não, tu não pode levar para o colégio que tem esse dia do brinquedo? Não é mal ter o dia do brinquedo. O problema é que às vezes são 4 dias na semana. Na educação infantil tem assim, ó: segundo, dia do brinquedo livre; terça, o dia dos jogos; quarta, não tem nada; quinta, o dia do jogo; e sexta, o dia do brinquedo livre. Já ocorre uma competição entre as crianças, porque quem eu vou te dizer, quem vai levar o melhor, mais caro. O que eu trouxe ontem? Eu trouxe um Hot Wheels de 5 pila, mas tu trouxe um Lamborghini que custa 50 de ferro. Então eu vou querer te mostrar que eu também tenho. E pra quem é que eu vou pedir pros meus pais? Deve ter uma competição até entre os pais também. Claro, né? Como é que você vai levar o brinquedo velho, né? Dá pra falando lá em cima, né? Sim, é que também acontece assim, ó. Lembra das festas de criança que a gente fazia em casa? E daí quando a gente ganhava o brinquedo, a gente brincava com o brinquedo. Que é aquelas clássicas fotos que a gente tá na frente da mesa, dentro da casa. Agora são casas de festa, né? Quando tu entra, o teu nome é identificado no presente. Então a criança já vai saber que ganhou, de repente, o quebra-cabeça de papel de R$1,99. Foi o Eric que deu, né? Uhum. E daí tu já pensa assim, a casa é de festa, então eu vou dar um brinquedo um pouquinho menor, de R$50, né? E a criança não brinca com esses brinquedos. Ela brinca com a estrutura que tem na festa... E depois ela vai levar pra casa. Só que daí ela ganhou uma montanha de brinquedos e às vezes brinquedos repetidos. E o que ela vai fazer com aqueles brinquedos repetidos, né? Vai empacotar e dar pro Natal pra outra criança? Não. Esses brinquedos muitas vezes são levados pra escola, né? Porque daí aquele eu posso danificar, mas o bom fica em casa. Então já entra aquele lance dos pais, né? Da competição de que eu vou numa casa de festas, eu vou levar um brinquedo melhor. A competição da criança querer levar um brinquedo que ele ganhou na festa, eu quero levar pra escola. Então como é que esses pais vão dizer não, não, não, não toda hora, né? Fica complicado. Eu acredito que tenha que ter o dia do brinquedo. Mas por que, que a gente não pode construir a partir da sucata? É verdade. Um brinquedo. Brinquedos, né? Criativos. Brinquedos criativos. Vamos catar galho e vamos fazer uma casinha. Vamos colar, vamos fazer novelo. E quando a gente fazia do copo de iogurte e o telefone? Isso não tem mais. Carinho, que lhe dava mais pra criatividade, né? Hoje não tem criatividade. Hoje eu compro aquilo que é criativo, que cada vez é mais ousado, mais, né? Com pilhas, mais barulho. Exatamente. Mais não esqueça de comprar o presente com pilhas, né? Eu tava dando uma olhada agora no site da Alana, né? E... Que é esse instituto que uma das bandeiras é essa questão do fim da publicidade infantil, né? E daí que tem em São Paulo estavam rolando shows do palhaço Ronald McDonald dentro das escolas, assim, públicas, inclusive públicas, né? E privadas. Para crianças e até bebês, assim, menores de 6 anos. Então, já coloco o palhação lá do McDonald's no já quando a criança nem sabe o que é aquilo. Então um dia ela vai ver aquele palhaço lá com um hambúrguer, bah, é aquele palhação legal que eu quero. A escola, assim. A escola é a minha casa, a escola é o que eu, é onde eu confio, né? O que eu tenho de base é a escola, logo. Sim, às vezes as crianças ficam mais na escola do que com os pais, né? Mas fugindo um pouco do Ronald McDonald's, a gente pode pensar nos palhaços Patati Patatá. Eles fazem apresentação em escolas infantis, as antigas creches, e tá condicionado a comprar o CD deles, né? Isso aqui em Porto Alegre. Isso em Porto Alegre. É porque Patati Patatá, uma vez eu li uma reportagem que eles são, na verdade, uma franquia de palhaços. São uma franquia. É, eles não são uma dupla, eles são, tem vários. Ah, é, que assim é mais fácil, que eles podem ganhar dinheiro no Brasil inteiro, né? Enquanto uma dupla está ganhando dinheiro em São Paulo, outra está aqui. O dom da multiplicação. É, exatamente. É que daí aumenta a questão do quê? Da grana. Da grana. E de todos os produtos associados, né? Eu me lembro, assim, eu não sei se eu tô louca, né? O Patati Patatá existia quando a gente era criança, não? Era o palhaço Bozo que comia um picolé da Iopa, tinha em Porto Alegre, tu ficava sedenta pra comer aquele picolé e não tinha em Porto Alegre. Então, talvez alguns ganharam passagem de avião pra ir lá comer, né? Pois dava é. Dava uma mordida e largava. É, pois é. Tinha esse outro palhaço que também vendia coisas. Vendia também refrigerante, coisa assim, já despertava essa questão agora, do consumo. Então. Mas é que agora aumentou, né? Agora vê, o palhaço, o Bozo era um só, né? Agora tem uma franquia de palhaços que vendem produtos associados, além da questão do show, da venda casada, com a venda de CDs e tal, tem essa questão também dos produtos todos que tem roupa, tem mochila, tem um monte de coisa, né? E é pra deixar as crianças meio doidas, assim, né? Se dentro da escola já tem o cara lá tentando vender pra elas, assim, complica a situação, né? Acho que o lado de proteção, assim, tá bem fraco, né? As famílias estão fracas em conseguir comandar a educação, as escolas também estão fracas, e esse lado da publicidade, do marketing, do interesse econômico, parece que sempre tá forte, é estruturado. É que vamos ser honestos, né? O que a Juliane tava falando ali das crianças ficarem o dia inteiro na escola é porque os pais estão trabalhando que nem uns loucos, porque tá cada vez mais difícil de sobreviver, né? Tá cada vez mais difícil de pagar as contas. Daí a criança fica o dia inteiro na escola, mas os pais tentam pensar, não, mas na escola ela tá protegida. Aí daqui a pouco tá lá o símbolo do McDonald's dentro da escola, lá os caras de São Paulo. Tá ruim, né? Ter filho na escola em São Paulo. Outra questão que eu queria perguntar pra ti, Juliane, essa questão do uso dos celulares, né? A gente tá falando da questão da escola e também é uma outra coisa que acaba sendo usado nas escolas, porque os pais compram celulares pra se comunicar com os filhos. Sim, os pais compram celulares pra se comunicar, mas as crianças já sabem as marcas dos celulares e querem celulares melhores, né? Então, o que que acontece? Eu não vou me comunicar com a minha mãe, eu vou entrar numa rede social dentro do celular, eu vou baixar músicas, eu vou mostrar para os meus amigos que o meu celular é melhor. Às vezes as crianças têm vários celulares, né? O que que os pais fazem, né? Aquele meu celular antigo eu vou comprar um melhor e vou dar pro meu filho, né? Não, eu não quero. Que o do fulano é iPhone, tem um joguinho da Angry Bird, tem Candy Crush, tem isso, tem aquilo. Como é que vai ficar, né? É pra comunicação? Mas comunicar como? A escola não pode ter esse papel de quando tem que dar algum recado da criança, possa ser dado aos pais? Na tua opinião, assim, tem uma idade certa pros pais darem celular pra criança? Olha, antigamente a gente dizia que era a partir dos 10, né? Mas a gente já tá vendo crianças no primeiro ano, com 7, 6 anos, que já possuem celular, né? Pra quê? De novo, com esse intuito da segurança, né? A garantia que vai acontecer alguma coisa, o meu filho vai se comunicar comigo, né? A questão é que tem um consumismo associado de que daí a criança, ela não quer mais ter um celular velho e feio, ela quer ter um celular mais moderno. Ela quer o iPhone. Só que daí, esse é o problema, né? É que o moderno dessa semana, já na semana que vem, já tá velho, né? Então, até na pesquisa que fala que um quarto das crianças de até 9 anos já tem celular, né? Isso no Brasil. Então, até 9 anos, um quarto... E é capaz de ser uma coisa muito relacionada até com renda mesmo, será, né? Porque se todas as crianças tivessem dinheiro, das famílias mais humildes, talvez todas tivessem celular antes de 9 anos. Mas se a gente for ver no nível econômico, assim, mais baixo, já existe também esse consumo, né? Será que na mesma quantidade já tem água também? Um quarto de... Água potável, né? É, tem essa questão também desse abismo social que existe no Brasil, sim, né? Muita gente com muito, poucas pessoas, sim, com muito e... vice-versa, né? Inversamente proporcional. Bom, acho que antes da gente encerrar o bate-papo por aqui, a gente vai ouvir o trecho final da entrevista com a Ana Cláudia Bessa, cofundadora do movimento Criança Livre de Consumismo, em que ela explica aí para quem se interessou, os pais de plantão, aí pais e mães de plantão que querem participar do movimento, vamos saber agora como fazer. E como é que faz para participar do movimento em Criança Livre de Consumismo, os pais que estão nos ouvindo aí, que tiverem interesse? Flávia, nós estamos na internet, no Facebook, é o nosso principal canal. Então, nós temos uma fanpage, que é só entrar no Facebook e digitar Infância Livre de Consumismo na busca, que você já encontra a nossa fanpage. Nós temos um blog também, que é o endereço www.infancialivredeconsumismo.com.br. Nós temos o Twitter, que é Infância Livre, @infancialivre. Temos o Pinterest também. É só mandar mensagem para a gente, fazer comentários nas nossas postagens, no blog também fazer comentários. Se quiser contribuir de alguma forma, participar, é só entrar em contato e dizer como gostaria de participar. Nós estamos abertos, nós gostamos da participação de todas as pessoas, nós recebemos textos, nós repassamos blogs também que apoiam a causa e que escrevem sobre isso. Enfim, qualquer ajuda é bem-vinda, qualquer contribuição. Nós estamos muito abertos a receber todos que queiram participar. Ah, certamente, né? Os movimentos só se fortalecem para mudanças através dessa iniciativa coletiva, né, Ana Cláudia? Acho que é importante, quanto mais gente participar, melhor, né? Hoje em dia, Flávia, eu acho que está mais do que provado que se a gente não se unir, né, se a gente não mostrar que a gente tem os nossos direitos, que a gente vai cobrar e que a gente está junto, que temos mais pessoas interessadas, as coisas não andam. Então, nós temos que, de fato, nos unir. Hoje a internet é uma grande ferramenta para isso. Ela possibilita que pessoas de vários estados do Brasil entrem em contato e se ajudem, contribuam um com o outro. Então, nós temos essa ferramenta e nós estamos aqui de braços abertos para receber todos os pais que queiram participar, dialogar, questionar junto com a gente. Mas serão muito bem-vindos mesmo. Nós temos representação e participantes de todos os estados. Então tá bom, essa é a Ana Cláudia Bessa, cofundadora então do movimento Infância Livre do Consumismo. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Flávia. Um bom dia para vocês e que todos tenham um Dia das Crianças diferente esse ano. Rádio Verde, Rádio Verde, Verde, Verde, Verde, Verde, Verde. Faltando 9 minutos para o meio-dia, a gente está se encaminhando assim para o final do programa, né? Sempre passa muito rápido, né? Mas eu acho que tem algumas coisas assim. Juliane Toschi, psicóloga e terapeuta de família, tem alguma coisa que eu acho que ainda falta abordar, assim, para tentar ajudar os pais e demais familiares nessa empreitada aí de tornar as crianças menos consumistas? Vamos deixar as pessoas tolerarem a frustração. Ah, pois é, as crianças desde cedo. Não, porque eu falei agora demais familiares, porque assim, eu não sou mãe, né? Mas eu sou tia. E eu tinha que também controlar o meu impulso de não encher o meu sobrinho de brinquedos quando ele era menor, assim, porque dá essa vontade, né, de tu encher de brinquedo a criança, só que daí tu sabe que tu também não tá contribuindo pra educação dela, porque tem isso, né, às vezes os pais estão fazendo tudo direitinho e daí vão lá os tios, padrinhos e avós. Mas daí são os outros, né, isso que os pais esquecem, né. É a referência principal da criança. É, mas sabe que eu não posso negar, foi a tia que deu. Eu sempre procurava fazer isso, pensar isso, né? De como meu sobrinho não mora aqui em Porto Alegre, dele não associar minha visita à questão do presente, né? Porque senão ficava assim, ah, como assim, né? Porque, tipo, hoje tu não me trouxe presente? Não, várias vezes eu ia visitar sem presente e eu via que ele não pedia. Eu digo, ai, ufa, pelo menos não tá tão consumista assim. Porque eu ficava com um pouco de medo disso, né? Porque às vezes a gente... Vai gostar como... mais de presente do que de tia. É, assim, pois é. Falar, ah, te vem quando a tia vem, eu ganho presente. Tem uma coisa que a gente tem que cuidar também, que eu brinco, que é o socialismo democrático. É assim, ó, o Eric tá de aniversário, né? Daí a mãe dá um tênis pro Eric. Ah, mas coitadinho, né? O irmão também precisa de um tênis. Daí o irmão ganha o tênis também junto. Quando quando não é o seu aniversário. Quando não é seu aniversário, né? Nenhuma data comemorativa. Então eu acabo fazendo o que mais uma vez fica insaciável. Eu acho que essa coisa do presente poderia ser totalmente o contrário, né? Não ganhar presente no dia do aniversário, sim, no outro dia. Ou no outro lugar, no Natal. Tá, mas olha só, os testemunhas de Jeová, eles não comemoram o Natal e não comemoram os aniversários, mas mesmo assim eles consomem. Sim, não, mas aqui fica porque muito ligado, tem muito relacionado, data. É a data de comprar, então todo mês vai ter uma data, sempre vai ter uma data pra comprar. É que na verdade a questão não é essa, a questão é de que a criança, ela sempre vai pedir. Tem umas pesquisas, essas pesquisas que a gente fez, né? Que as crianças, a partir dos 2 anos de idade, já começam a pedir coisas para os pais, sim, principalmente no supermercado. Então, também, assim, tem a questão da publicidade, que a gente acabou falando mais sobre a TV, que é a mais óbvia, né? E realmente a mais massiva. Mas, na verdade, tem todas as estratégias de marketing nos supermercados, que às vezes os produtos para crianças estão na altura das crianças, então tem todo muitos estudos a respeito, né? Uhum. Então por isso mesmo que eu acho que os pais têm que ter essa consciência de que eles precisam lutar contra isso, né? Tem toda uma... Aí, tirar um minuto para fazer uns brinquedos com as crianças. Tentar, né, ir na contramão, né? Ou fazer uma careta, ou fazer uma corrida, tem tantas coisas que não precisam de coisas, né? Que podem ser... Um contato, uma brincadeira. O meio termo, né? O meio termo não é que não possa, não é uma coisa que, mas... Para, vamos... É incentivar a criatividade da criança, né? Leitura, livro pra criança. Olha que legal, um presente de bom, né? Nem todo mundo... E é uma questão familiar. Uhum. Se as famílias, desde cedo, não derem o livro, depois reclamam que no colégio a criança não lê, né? Então, assim, começa de pequenininhos, as mudanças de hábito. Minha mãe, não, 7 anos, 6 anos, 7, aí ia pra feira do livro lá e fazia uns lanches. Ah, isso é muito bom, né? Nossa, é maravilhoso. Então, assim, gente, faltando agora 5 minutos pro meio-dia, gostaríamos de ficar aqui, acho que o resto da tarde, conversando, né? Conversando, assim, aqui eu atendo esse papo. Então tá, a gente termina então dessa forma, assim, dando risada, porque afinal de contas o assunto é sério, a gente tenta só... Fazer um pouco de leveza, e, né? Fique claro, a gente tá tentando achar o meio termo da história, né? A gente tentar achar alguma... Sem radicalismo. É, a gente pode dar brinquedo pro seu filho, mas também não fica dando toda hora pra não, não tornar um pequeno consumista e depois reclamar disso, quando a criança só pedir brinquedo. Então, vamos terminar o programa com uma música que tem uma... É bem bacana, uma mensagem legal, que é para um caminante no ar caminho. Muito bem. Então a gente agradece aqui a presença da Juliane Toschi, psicóloga e terapeuta de família. Então tá, gente. Até semana que vem. Nós voltamos aqui ao vivo com a Rádio Verde. Então tá, até mais. Viva. Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe,